que quem com ele vai lutar sou eu. Aí você olha pra Golias e diz assim, ó: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então joga a mãozinha pra cima e canta assim, ó: em nome do assim, ó: ei, Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei às aves dos céus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Da mão de Deus a pedra virou um canhão, Davi girou a funda e soltou a mão, na testa acertou e o gigante então caiu. Outra vez, ó: avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu. Avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu. Levanta a mão e adore o Senhor que o gigante caiu. Vambora! Em nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor!